las ricas bênçãos desfruto de Jesus. Pois me tirou das trevas, dando-me sua luz. Graça, pois eu lhe dou, por grata salvação. Livrou-me do perigo, dando-me sua mão. Na tua sombra, ó Mestre, sim, posso repousar. Guardado e bem seguro, pra sempre eu hei de estar. Os que em ti confiam, nunca se abalarão. Estende sobre mim a luz do teu olhar. Recebe, pois, ó Mestre, todo meu louvor. De dia ou de noite, seja que hora for, no riso ou no pranto, na luta ou na dor, quero te ver.